de esperança. Nos governos incompetência e inoperância. Em nossas costas as marcas dos feitores. A batalha continua, oprimidos e opressores. Esgoto a céu aberto, odor dos navios negreiros. Casas cheias de grades, um novo cativeiro. Nossas vidas não temos o direito de dirigir. Estão tirando nosso direito de ir e vir. Sem direito à saúde, acesso ao conhecimento. Olha ali outro brasileiro dormindo ao relento. Em cima do próprio excremento, quase morto de fome. Se eu estou mentindo, me prove, eu mudo até o meu nome. Campanhas contra a violência eu acho louvável. Só porque agora os atinge, é lamentável. O dinheiro que blinda seu carro buscando segurança em um projeto social ajudaria as crianças. Estudando menos um marginal. Você quer a diminuição da idade penal. Perdi a conta dos anos que imploramos ajuda. Não ligavam, só morriam negros, pobres e putas. A situação é precária, o momento é crítico. Cidadania e cultura e não só pão e círculo. É ridículo. O povo se vendendo por lotes é deprimente. Eu vendo meu trabalho e não a minha mente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Na nossa quebrada, a parada é mais quente. Eu fico possesso com rádios, televisões. Salvem raras exceções, é o mal que atinge milhões. Nos empurram lixo nas programações diárias. Como essas concessões são renovadas? Dizem que é o que o povo quer, tudo conversa fiada. Se não fosse trágico, pareceria piada. Um culto à pornografia, horário nobre pra todo o Brasil. E a consequência sinistra o mundo já viu. Gravidez na adolescência, prostituição infantil. É papo sério, de rocha, não é 1º de abril. Amolamos o machado pra que nossas cabeças cortem. Mude o canal ou simplesmente boicote. Você que me ouve é pobre, sem bens materiais. Que se sente de mãos atadas, às vezes incapaz. Ou mesmo diz que é tarde demais, que mudar é impossível. Seja pobre de bens, nunca pobre de espírito. E você que tem grana, vida privilegiada. Se acha isento de culpa, outra conversa fiada. Trabalhe por melhorias, nos ajude, nos socorra. Ou ponha seu dinheiro no caixão e morra. Levante sua bunda gorda de seu sofá confortável. Seja um verdadeiro brasileiro, não um imprestável. Faço minha parte e como desfecho, Brasil, ame-o ou deixe-o.